Salvador, bom dia, TAM-3, 663, passando 1500 pés. Bom dia, TAM-3663, contato radar, suba para o nível 340, Voleda. 340, Voleda, TAM-3663. Dois para o táxi, eu abri 161, autonomia de 3 horas e 40, alterna a Natal. Chanel 6312, táxi via parte principal, Indy Alpha, vai seguir a nave da TAM finalizando o push no través 04. E no ponto de espera chama a torre em 118.95, ajuste 1017, bom voo. Obrigado, senhorita, segura a nave da TAM, ponto de espera 295, bom dia. Táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 7, um bom voo. Táxi via Índia Alfa até o 1-0, 3-1-1, após a passagem da aeronave da companhia, ingressa Juliette, 1-1 é o portão. Após a aeronave da companhia, Juliette, 1-1 é o portão, Juliette. 1-0-7-2, após a aeronave à frente ingressar, ingressa Juliette, 0-1 é o portão. Acompanhando o companheiro da aeronave, 0-1-1-0-7-2. Solo 3-2-5-9, posição 0-9, pronto para pushback e acionamento. 3-2-5-9, só um instante para iniciar o push, coordenando com a equipe do solo, a aeronave da Avianca vai ingressar para parqueamento no 1-1. Após a passagem da mesma retaguarda, autorizado, reporta táxi. Aqui vai coordenar o pessoal do solo, então, autorizado após a passagem da Avianca, vai para o 1-1, aí me chama para o táxi, 3-2-5-9-0. Fãs de slide, NH1017, informa o destino? Agora de coordenação com a torre Kilo Romeo Oscar. Salvador, boa, web 6729, informação Kilo. Meu pé. De Guarulhos 360, pronto, copo? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El. Leda, após posição bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5157 no transponto. 20 Guarulhos 360, decola da 1-0 curva à direita, saída da El, Leda, depois bridge, Pesulu no meio, controle 120, decimal 8, transporte 5157 ou 6729. Correto, confirmando portão 02? Firmo. Gente, no 02, chama pronto, pushback, acionamento, WebJet 6729. 29. Sim. Mais um minuto, senhor. Cat, tranquilo, reporte quando pronto. Cat, reporte. Então, 3663, estamos no centro Recife, 1251, no TR, 13325. 251, no 13325, boa, tá 3663. Próximo, perdão, 033-04. 3304, autorizada a decolagem da 10, venda. É, 120 graus, 109. E a linha de cola, 3304. Estamos na margem para... E aí, manter a 10 após a rolagem do Airbus da TAM? Deixa eu fazer a rolagem do TAM, e mantém. Salvador, o Trip 5221 no Pátio 3, pushback acionamento. Trip 5221 autorizado, reporta táxi. Tá, né? Controle 120.8. Controle 120.8, 3304. 9, táxi via parte principal, Indy Alpha, da ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 118.95, ajuste 1017, bom voo. 1017 ajustado, iniciando táxi via parte, Indy Alpha para ponto de espera da 10. Lá, por 3295, 3259, um bom dia, bom trabalho. Aliado pronto, é 3-1-2. Ok, Ocean é 6312, decolagem autorizada, da 10. O vento é 120 graus, 109. Está iniciando, 3-1-2. Alemão, trip 5221, 68 a bordo, autonomia de 340, tá indo Salvador, pronto, é destaque. Trip 5221, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 110, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1017, bom voo. Principal Indy Alpha, ponto de espera da 110, 118.95, com 1017, trip 5221. Tudo bom dia, Xanai 6312. Bom dia, Xanai 6312, contato radar, suba para o nível 350, sai da PUCA. 350 PUCA. Oi, Salvador, muito bom dia. É o TAN 3859, aproximando o ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Ok, TAN 3859, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 110 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar da 10, TAN 3859. Bom dia, Apolo 120, mantém as condições visuais nos corredores, QNH 10 no 7. Apolo 120, copia o controle. Voo 1888, desce para 2000 pés, QNH 1017, livre LS, porta estabilizada. 2000 pés, 1017, autorizado em LS, repassada estável, 1888. Alinha e mantém 10, trip 5221. Alinha e mantém 5221. Então 3859, decolado ao 29, chame o controle, 120.8, boa viagem. Camarão, controle 10, decimal 8, dan 3859, grato, um bom serviço. Torre 1189. Quilo Romeu Oscar, chame Itapuã. Chame Itapuã, interceptor depois da 35. Paciente, reporte na base para final da 35. Quilo Romeu Oscar. Reporte na base da 35, por local. Possibilidade de voar Broad Arbor ou Elefa para o 3859? Autorizado Arbor. Direto Arbor, está 3859 graus. Trip 5221, decolagem autorizada na 10, o vento é 110 graus, 109. Autorizada decolagem na 0, 5221. Projetora para essa formação, voo 282. Autorizado, Gol 988, reporte estabilizado. Agora estabilizado, 988. TAM 3304, estamos em centro Recife, 1288, ao CERN 1260. Recife 1288, 1260, 3304. Logo 3 anos, chame o controle, 1208. 208, chamaremos, 5221, bom dia. Pelo Romeu Oscar avistado, pouso autorizado na 35, o vento é 100 graus, 109. Papapá, Zulu, Juliette, Serra, bom dia, confirma o tático, encontre-se. 5221 no contato, radar, subataro nível 180, sai da Abo. Sessão 80 na Abo, 5221. À esquerda, inicialmente corredor forte, após em coordenação com controle em 120.8, a torre em 118.95 e aciona 5144 no transponder, o Zulu Juliette Serra. Estude 1.000 pés. Para acionamento, táxi, decolagem, chame agora a torre 118.95, ajuste 1017, um bom voo, Zulu, Juliette, Serra. Salvador, Web 6729, portão 2, 6729. Web 6729, 2 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 6729. Juliette Serra, acione, chame o táxi. 12, Santo Centro Recife, 12545, alterne 12685. Aguarde para o táxi do Juliette Serra, temos um Islander taxiando em sentido contrário, aguarde a autorização. Quilo Romeu Oscar no solo aos 34, está autorizado o táxi para o pátio 5. O Zulu Juliette Serra, observe o Islander, cor branca, assim que o tráfego ingressar no pátio 5, prossiga o táxi para o táxi aí, papá, chama para ingressar no 7. Diga. Seria por gentileza coordenar junto ao centro a Prodisaga? Tá 3859, chama centro Recife, 1288, alterne 1260. Chama agora Recife, 28.8, 26.0, muito grato, um bom dia, Santo 3859. Bom dia. Primeiro pronto, Lima, 360. Chama 6311, autorizado... Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5161 no transponder. 2-6-6-3-9, autorizado Guarulhos, 360. Da El Leda, decola da 1-0, curva direita, da El Leda, Bridge, Pesulu no meio. 208, motor, 161 no estacionamento. Chanel 6391, correto, portão 11, chama pronto para o estacionamento. Chanel 6391, Zulu táxi pela 17, chama a linha de pronto para decolagem, Zulu, Juliette Serra. Torre, bom dia, Golo 888, está a 2 milhas do Índia Serra, vai estar travada a distância. Gente, Golo 888, o ajustando 0 no 7, tráfego avistado, está livre, o pouso na 1 no 0, o vento é 1 no 0 graus, 1 no 0 9. Autorizado pouso na 10, 17, Golo 888. Em 1, 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste 1017, bom voo. Indialfa, ponte espera 1075, web 67, Bernardo, bom dia. Salvador, bom dia, web 7729, ponto espera. Bom dia, web 7729. Aguarde no ponto espera, temos uma aeronave da Gol já na final, pouso autorizado. Assim que o Boeing da Gol pousar, está autorizado a linha e mantém 1 no 0. Web 6729. Faz a passagem da aeronave da Gol ali, mantém 1 no 0, o web 6729, pode. Tente check transponder, não recebo o modo Charlie Apollo 120. No 888 no solo aos 39, libera a direita, 1219 solo. Direita 219, 1218. Apollo 120 mantém as condições visuais de mil pés, corredor até a reporte no através do Parque do Iguaçu. Regressão Parque do Iguaçu. 09. Meia dúzia, portão. Alfa GDA de portão, meia dúzia. Colagem 0, web 6729. considerável. Zulu, Juliette Serra, decolado aos 4 anos. O senhor tem condições de curvar agora à direita? Ou melhor, curvando à esquerda, visual com o comando da WebJet que já decolou para o cruzamento do campo, na vertical do mesmo? Ah, sim, senhor. O Zulu, Juliette Serra, iniciando curva à esquerda. O Web 6729, decolado aos 4-2. Chame o controle, 120.8, boa viagem. 208-5167 da Nabagia. Controle, bom dia, WebJet 6729. Web 6729, contato radar, suba para o nível 360, beleza. 360 para o Adileia da Web 6729, obrigado. O campo, chame o controle em 120.8. Gente, o Zulu de Leste após o cruzamento, chamará 1208, vai manter o nome meu, Zulu de Leste. Do corredor forte, o Zulu Juliette Serra, chame o controle 120.8. 1208, vou transferir o Zulu Juliette Serra. Controle Salvador do Papapapá, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, mantém as condições visuais, que é negócio 097. Informe a altitude que irá prosseguir para o destino. 025, solicito da presente para a direta. Autorizado direto, 2510, QNH 1017. Certo. Apollo 120, chame Torre 118, Matheus.